level. Yeah. Tu pensa nesse nexo, mas tem um propósito. Oh, chapa, chapa, fuck you. Cada dia vai revelando traíra, pronto. Corrida de rato, mas tem um nick vigarista, louco. Agora deixa eu correr pelo errado. Porque o certo é camuflado no pecado. E tu me dai. Pergunta se ele é malaconha que ele rouba. Pergunta pra felicidade do daquele otário. Eu sou Ronis, mas eu tive que ser pra poder sobreviver. Mas foi tão ruim. Esse tempo foi foda mesmo. Pergunta de vilão quando vem esses corre. Eu tive que ser de veneno pra puxar esse bone. Sotaque arrastado, zóio embrasado, flow mais chapado, atrás do trocari. Cê perdeu o foco, eu tô na missão. Vamos embora quebrada de droga enquadrada, susto de vacilão. A diferença é que eu tô com o mic na mão, porra. E se for do Brasil, é Sodoma e Gomorra. Agora, não, faz o carimão. Essa palavra tá sendo só uma palavra, esqueceram a representação. Fora-se, fora-se, é o Iocuzão. Ei, saca, uma observação. Zapa, deixa eu falar, esse lado sombrio querendo falar. Deixa eu respirar. O seu lado bonzinho nunca deixou você enxergar como tem que enxergar. Pra viver nessa guerra, sem treta, sem droga, sequela, tem que ter um chá. Tem que ter um chá. Marihuana! Correria, tá no dia a dia. Quem não faz o seu corre não chora de alegria. Tu não faz o que é, não faz o que. Menino, minha mulher, cada um faz o seu corre. O LED quer luxar, muito ligeiro se envolve. Não fica na miséria se preciso for. Só bem pior, foi só bem pior. Foi DJ também, foi DJ também. Ed, Wash, Rock, trancafiados, iludidos, corrompidos, seduzidos pelo tráfico. Ed, meu chegado, parceiro, agitou. Ali na Rio, 12 quarto, é trabalhado. Na função, só sangue bom. Eu sou um desses corre, mas tem vários que são. Depende do seu porte pra virar um sangue bom. Chega na humilha e mostra logo. Tem muito espaço, tem viração. Ficou deitado, não sai do chão. Ficou esperando, não cai do céu. Fica ligado no arrastão. Camarão que dorme, a onda leva. Eu tô na correria e não tem conversa. Não preciso provar, não preciso espalhar. Se plantou tá aí, então vou me encarar. Corre, corre, faz o que tu pode. Muito dinheiro envolve. Vacilão fez coisa errada, se fode. Jogue, o pivete se envolve. Na miséria não pode. Ninguém fica, cada um com seu. Corre, corre, faz o que tu pode. Muito dinheiro envolve. Vacilão fez coisa errada, se fode. Jogue, o pivete se envolve. Na miséria não pode. Ninguém fica, cada um com seu. Agradecendo de coração mesmo, tá ligado? Primeiramente, outra vibe record. Se não fosse a galera, essa porra não tava na rua, tá ligado? Yeah. João Pedro, meu xade. Satisfação do caralho, velho. Espero trabalhar várias e várias e várias vezes com vocês. Tamo junto. Vacaria, minha quebrada. Tem um defeitinho, mas foi sempre assim. Salve, Lee. Doce, Netinho, Vito, Catite, Arlen, Bolinha, Lucão, meu chapa de louco. Luiz, João, Nonato, Fofa, Langera, Pito, Hélito, Bruno, Flávio, cabeça da porra. E aí, galego? Deixa o vinagre gelando que já já eu chego. Vamos passar agora pro bonde dos Noronha, Skateboard Session. Bonde da madrugada. Salve meu chapa Douglas, Wendel, Vitor Reis, Elber, Diego do Pacheco, Diego da Guanabara, Boca Black. Agradecendo as participações, Fabrício, atitude, respeito e consideração. Família Plugins fazendo a conexão. E aí meu chapa Romariz, DAZ, original Radamanto que é. Fazer as mulheres arrastar o chinelo. Vamos embora. Não posso esquecer de Zama, Luiz Vinícius, Natália Castro e a minha gangue. A gangue mais pesada do mundo, porra. Chave mestra, desde sempre até eternamente. Recife, Pernambuco pro mundo. Yeah. Até a próxima. Viagem. Viagem. Viagem. Até a próxima viagem.